Introdução Workshop 539. As emoções são a chave para a criação. Psicossomático. Respiração carbono 14. Além do sexo. A essência deste workshop é realmente sobre as emoções. E de certa forma, elas são a espinha dorsal da própria criação. Nada pode ser feito sem as emoções. É muito interessante o fato de que, em primeiro plano, achamos que entendemos como as coisas funcionam, mas quando chega a hora de explicar como elas funcionam, na verdade não sabemos. E o tempo todo, no plano de fundo de nossa existência, estamos, na verdade, seguindo nossas próprias emoções sem saber disso. E a vida continua, quer saibamos disso ou não. Mas se quisermos nos tornar uma parte consciente da criação, teremos que entender o que são as emoções e como controlá-las e usá-las para criar e manifestar a vida. Parece contraditório, mas de certa forma não é. É muito direto e simples. Mas entender a verdade disso significa que temos que admitir que nossa vida está de cabeça para baixo. Acreditamos apenas e absolutamente na realidade concreta que criamos na dimensão física e, portanto, temos que rejeitar a verdade verdadeira, a realidade real, que é a essência da vida, é o amor do Criador. Toda criação surge da emoção do Criador, e nós já somos isso. Isso significa que estamos vivendo uma vida de negação de nossa verdadeira essência, que, de certa forma, é criada a partir das ideias que a mente teceu para nós e nas quais aceitamos acreditar. E a ciência do plasma pega essas ideias e as segue cientificamente de volta às suas raízes, onde a falácia delas é exposta e, por meio de nossa própria experiência direta com o plasma, passamos a entender a verdade e aprendemos o que são emoções e como usá-las. Estamos sendo ensinados sobre as emoções de uma maneira habilidosa, para não defini-las em termos concretos e cometer o mesmo erro que a fisicalidade já comete com o conhecimento, que é manter isso como um conceito morto. Em vez disso, ao nos provocar com informações parciais sobre como a vida funciona, começaremos a procurar causas mais profundas em nossa própria experiência. Sabemos que o entendimento principal de como a vida é criada no universo é por meio da interação de dois plasmas. Seus campos criam um loop infinito em torno um do outro e, no meio, eles criam um campo em que ambos os plasmas chegam a um equilíbrio entre si. Esse ponto de equilíbrio entre eles é, na verdade, um campo e esse campo é uma emoção. Se pensarmos nisso apenas em termos de estado da matéria, isso não terá significado algum para nós. Temos que entender como isso ocorre em nossa própria experiência. É mais fácil entender se você pensar em um homem e uma mulher interagindo e entre eles criando assim uma emoção. Essa emoção não pode ser vista diretamente, mas podemos ver seus efeitos, e a emoção que eles geram juntos pode criar uma criança. E se você observar a criança com atenção, você verá nela características dos dois plasmas que a formaram. Você precisa preencher todas as emoções que estão ocorrendo em segundo plano por meio de sua própria experiência de vida. A partir disso, podemos entender o que são as emoções e como elas se formam. E é aqui que entra o grande salto. Por que estamos chamando isso de ciência do plasma? Porque não há diferença entre o que acabamos de escrever aqui e o que acontece quando colocamos uma placa nano revestida com uma placa de zinco em uma caixa de gás e a enchemos com água salgada. Isso pode parecer muito estranho, mas uma emoção ou um campo é criado entre a placa nano e a placa de zinco, e o gás de CO2 é o filho delas. E adivinhe só, se somos os criadores do gás, então nossas emoções também estão dentro do gás. Agora acabamos de aprender o princípio fundamental de como a criação funciona. É disso que se trata o workshop de hoje. E nosso próximo passo é aprender a sentir nossas emoções e ter controle sobre elas. O Sr. Cash resumiu novamente como as emoções criam a fisicalidade. Temos a alma do homem e a alma da fisicalidade interagindo com a alma do ambiente para criar a fisicalidade. O sistema nervoso é como a alma do homem e o sistema sanguíneo é como a alma da fisicalidade. E, portanto, temos novamente a mesma analogia e o princípio fundamental da criação com dois plasmas. A alma do homem e a alma da fisicalidade no cérebro criam emoções. E dessa vez ele disse que as emoções são um campo e não um estado de matéria. Já o sistema neural é uma conexão física com todo o corpo por meio dos nervos físicos e o lado direito do cérebro se conecta ao lado esquerdo do corpo e vice-versa. As emoções são um campo de energia e viajam instantaneamente por todo o corpo. Isso não é sabido pela ciência e ela não pode explicar o que acontece nos distúrbios psicossomáticos. No entanto, às vezes as emoções podem viajar ao longo dos nervos, o que pode assim induzir os cientistas ao erro, mas isso ocorre apenas porque eles estão intimamente conectados uns aos outros. As doenças psicossomáticas demonstram o nosso poder de criar por meio de nossas emoções, mas fazemos isso inconscientemente. Para a transmutação, queremos aprender a fazer isso conscientemente. Tentarei explicar como entendo o surgimento das doenças psicossomáticas. O Sr. Cash disse que a energia viaja pelo sistema neural até um círculo no centro do cérebro, e a partir daí, acredito que se conecta ao lado oposto do corpo. E se houver um desequilíbrio entre os lados esquerdo e direito do cérebro, o sinal não corresponderá quando eles passarem por esse círculo para o outro lado. Em outras palavras, os campos não vão para o lugar que deveriam ir, e todo o sistema começa assim a funcionar mal. Então isso causará todos os tipos de problemas, como câncer, depressão e todas as doenças psicossomáticas que vemos. Essa é apenas uma informação muito geral, mas podemos entender a partir dela como isso é sério. E não é de se admirar que os médicos não consigam resolver esses problemas, porque eles não têm o conhecimento correto sobre como as emoções, os campos, o plasma e o corpo funcionam. A outra parte do psicossomático é o que acontece internamente. Quando sentimos emoções, transferimos essa energia para nosso corpo e a expressamos assim fisicamente. Por exemplo, quando estamos felizes, nós sorrimos e gargalhamos e nosso corpo expressa muita energia. E quando estamos com raiva, podemos ficar vermelhos ou ficar com a pele mais rígida. Quando por qualquer motivo não conseguimos expressar nossas emoções ou as reprimimos, essa energia tem que ir para algum lugar e ela fica escondida e enterrada em nosso corpo físico e também em nossa mente. Pelo que eu me lembro da minha própria experiência com a supressão de emoções, começa aqui um outro nível de pensamento, que é o que eu chamo de pensamento inconsciente. E é nesse nível que acredito que começamos a usar nosso poder de criadores para tentar eliminar as condições dolorosas sem enfrentar essas condições dolorosas. Mas eu nunca soube disso, até que depois de muitos anos de meditação profunda, e eu precisei de determinação absoluta para enfrentar a dor e entrar nos bloqueios. É assim que entendo o que o Sr. Cash está ensinando sobre o psicossomático. Agora, se pudermos de alguma forma usar esse mesmo conhecimento, poderemos liberar o poder das emoções e usar isso para transmutar e alimentar a nós mesmos. Vamos voltar à forma como o corpo é criado pelas emoções. No cérebro, as duas almas da alma do homem e da alma da fisicalidade interagem com os campos da emoção, o que leva à criação do sistema neural em todo o corpo e ao resto do próprio corpo. Portanto, é assim e por isso que os nervos existem em todo o corpo, porque são criados a partir das interações das emoções e se tornam um campo de estado de matéria. Essa é a parte física do corpo, mas as emoções fornecem a dimensão do campo para permitir assim a criação do corpo como um gancho. É basicamente a mesma coisa que acontece na nossa caixa de gancho. E o ambiente com o qual ele interage é o útero da mãe, porque o próprio óvulo veio da mãe e, portanto, está diretamente conectado a ela. Mas os filhos da alma são diferentes, pois eles vêm da alma da mãe e do pai e não da fisicalidade. Como eles vêm da alma do universo por meio do carbono 14, eles não estão diretamente conectados ao útero da mãe. E é por isso que ele diz que os filhos da alma não são afetados pelos abusos do pai da terra sobre a mãe. E é por isso que essas crianças nascem perfeitas. Se a ciência entendesse isso, poderíamos criar filhos perfeitos. E não apenas isso, mas tudo mais mudaria com isso. Nas culturas orientais, eles estão muito conscientes de como as emoções afetam a criança e eles são extremamente cuidadosos durante a gravidez para que a mãe não seja perturbada emocionalmente. Se entendermos o que isso significa, o mesmo se aplica durante a transmutação, pois estaremos passando por uma espécie de nascimento em que criamos um novo corpo a partir dos campos. Portanto, temos que ter nossas emoções sob controle quando transmutamos. Caso contrário, podemos criar imperfeições na nova fisicalidade. O Sr. Cash deu um ensinamento interessante sobre como as doenças são criadas. Sabemos que a ciência mapeou os pontos do cérebro onde ocorrem as emoções. Mas o que eles não entenderam é que esses pontos minúsculos se conectam ao carbono 14 e criam os fluxos de campo que dão às emoções o poder de criar. Um cérebro dividido nos dá a conveniência de ter dois reatores de plasma dinâmicos em nossas mãos. Dinâmico significa que seus campos magnéticos e gravitacionais já estão em movimento e prontos para criar. Eles também estão diretamente conectados ao sistema neural, de modo que tem acesso a todo o corpo e o sistema neural é a manifestação física dos campos. Penso que, se ativarmos um desses centros emocionais, atrairemos os raios cósmicos ou o carbono 14 como um poder criativo e teremos os dois plasmas já conectados ao corpo físico, o que facilita muito o uso de nossas emoções para criar o que quisermos no corpo. Quando estamos infelizes, inconscientemente, nossa alma pode criar doenças psicossomáticas para se separar da fisicalidade. Ao mesmo tempo, podemos usar essa mesma estrutura para mudar a cor do cabelo, transmutar, alimentar a fisicalidade ou fazer qualquer coisa. O próximo passo para nós é tomar consciência de como essa estrutura funciona e praticar a criação e o controle de nossas emoções. É importante entender que existe uma estrutura dentro de nós que é a mesma estrutura usada para criar nosso corpo e que agora podemos usá-la para melhorar nossa vida na dimensão física. É um processo científico e não é mágica. Nas práticas tântricas da Índia e do Tibete, usamos a mente para imaginar e mantras para aumentar os campos, mas todo o processo era para gerar a emoção de poder manipular os campos. Ocasionalmente, alunos dedicados e devotos conseguiam fazer o processo funcionar, mas ninguém sabia como ele funcionava ou não conseguia explicá-lo cientificamente. Agora, graças ao Sr. Cash, nosso conhecimento se aprofundou a ponto de compreendermos todo o processo da criação. Mas ainda temos que praticar a criação, controlar nossas emoções e ter as intenções certas. O Sr. Cash também nos deu uma compreensão mais profunda das técnicas de respiração. Lembre-se de que essas técnicas estão no estado da matéria, e para alguns, esse é um bom ponto de partida, mas tome cuidado para não ficar estagnado nisso. Quando praticamos esses métodos, eles parecem ajudar no início, porque somos novos em sentir a energia em nosso corpo, mas logo isso começa a se dissipar e voltamos ao ponto de partida. E o conselho que ele deu à buscadora de conhecimento que perguntou sobre os diferentes métodos é que precisamos ter um melhor entendimento. No caso das técnicas de respiração, devemos entender que por meio do Kohen já estamos nos conectando às energias universais. Sabemos que o Kohen, ou o que chamamos de aminoácidos, são o bloco básico de construção da vida. O carbono nos conecta à fisicalidade. O oxigênio é a gravidade que puxa as coisas para nós. O hidrogênio é a energia. E o nitrogênio é o tanque de energia que alimenta tudo isso. Esse nitrogênio é, na verdade, N14, ou carbono-14, ou raios cósmicos, o que significa que ele nos conecta ao universo para ser alimentado. Quando colocamos nitrogênio no solo, ele atrai o carbono-14 para suprir as necessidades das plantas. Quando respiramos o ar, 65% do ar que respiramos é nitrogênio. Portanto, já estamos sendo energizados, mas não aceitamos isso. Novamente, voltamos ao trabalho interno e a aprender como dar e receber e a sentir o amor de estar conectado a tudo. Então, não precisamos realmente fazer todos esses métodos, mas por dentro temos que acreditar ou saber que estamos recebendo. Isso acontecerá se conseguirmos deixar de lado toda a bagagem mental, relaxar por dentro e nos sentirmos parte da criação. Como o Sr. Cash disse antes, é uma questão de dedicar tempo para ir para dentro e observar a nós mesmos. Quando o buscador de conhecimento perguntou sobre como trabalhar com emoções e aprender a criá-las, o Sr. Cash deu um exemplo muito interessante. Ele não usou a palavra sexo, mas todos sabemos que é disso que ele está falando. Ele disse que se você estiver amando sua parceira e se concentrar no amor e esquecer o ato físico, você fortalecerá o campo do amor para atingir um nível mais alto de alegria do que você sentiria apenas com o ato físico. Mas isso não é uma coisa muito fácil de fazer. Em primeiro lugar, temos muitas programações e condicionamentos não saudáveis que a sociedade nos impõe em relação ao sexo. Além disso, desenvolvemos certas ideias e expectativas em relação ao sexo e o equiparamos ao amor, quando na verdade é mais como uma energia. E é claro, há a programação biológica e a sobrevivência da espécie, trabalhando lá em segundo plano. Mas se você conseguir trabalhar todas essas coisas em si mesmo e realmente se dedicar à pessoa com quem você está, você não precisará de um método para conseguir isso. O próprio amor o levará até lá. E se seu amor for tão forte, você irá temporariamente além da sua programação. E o que você encontrará é uma felicidade além do que você imaginava ser possível, e você perceberá que o sexo em si não é necessário. Mas se sua parceira só consegue sentir amor por meio do físico, então você terá que voltar para baixo. É muito triste, mas você não conseguirá explicar isso a ela. Serão apenas palavras. Talvez não devesse ser falado, mas a outra coisa que você percebe é que esse sentimento estava realmente vindo de dentro de você. Há alguns livros muito bons escritos cientificamente sobre isso a partir da perspectiva taoísta e do Qigong. Um livro é sobre a energia sexual masculina e o outro sobre a feminina. Eles podem ajudar você a entender como as energias fluem no corpo e como controlar a energia sexual. Como a energia sexual é muito forte, todos podem senti-la de uma forma ou de outra. Esse pode ser um bom lugar para aprender sobre a criação e o controle das emoções. Mas sempre há o perigo de se perder em algum lugar ou de usar mal os poderes. É por isso que o bom e velho amor puro e o ato de se doar talvez sejam ainda o melhor caminho a seguir. Sempre ouvimos as pessoas no mundo espiritual dizerem que tudo é um. Hoje, o Sr. Cash esclareceu isso com mais detalhes. Na verdade, tudo é criado a partir de um plasma fundamental como hidrogênio. O plasma único do Criador, ao dar ao seu ambiente, dividiu-se continuamente para criar únicos. Mas o truque de tudo isso é que temos que adicionar os campos da emoção, ou isso não funcionará. Da mesma forma, o hidrogênio dá ao seu ambiente e cria a essência da vida, que é a água. No H2O, os dois hidrogênios agem como as duas metades do cérebro para se equilibrarem e interagirem com o oxigênio, que nesse caso é um campo gravitacional e absorve os campos dos outros. Esses átomos interagem para criar moléculas e tudo mais no universo. Um hidrogênio é suficiente para criar todos os elementos no universo. Mas, mais uma vez, é por meio da dimensão da emoção e então por meio da interação dos campos com os campos da emoção que se dá a fisicalidade a cada um dos elementos. Essa é outra razão pela qual todos os elementos não podem estar apenas mortos, ou que os cientistas consideram como objetos inanimados. Eles têm uma alma e estão vivos, mas não entendemos o contexto da vida deles. No entanto, recebemos e usamos seus campos para a nossa vida. Se por algum motivo não pudermos inserir a alma da fisicalidade em nossa alma do homem, não precisaremos dela. Podemos começar a vida interagindo com a alma do ambiente e isso criará uma emoção a partir da qual manifestaremos a fisicalidade nesse ambiente. Agora sabemos como o Criador criou o universo e como nos tornaremos criadores do nosso próprio universo. E eu me pergunto, quem é o Adão do nosso planeta? Agora sabemos que ele criou Eva a partir dos campos de si mesmo para ter alguém que confirmasse sua própria existência e para amar e ser amado. Outros tópicos desse workshop são os campos de nossa alma que interagem com os campos da alma do ambiente e isso cria uma emoção que leva a como criaremos a fisicalidade nesse ambiente. Temos emoções ou elas são criadas a partir da interação dos campos ou isso ocorre das duas formas e mais? Quando a metade do cérebro descansa durante períodos alternados de 4 horas, ele não para de funcionar completamente. Ele reduz suas funções para descansar, reparar e ser nutrido. O espectro completo da força de seu campo plasmático é energizado. O treinamento para equilibrar o cérebro começará nas sessões mensais de voo, em junho. Não há frequências no estado de plasma. As diferenças são criadas pela força do campo. Se você tiver essa força, você poderá se relacionar com esse plasma. Nem sempre sabemos por que, por exemplo, alguém matou outra pessoa, ou o que as almas combinaram, ou se foi um acidente dos campos. Há trilhões de interações que levam a essas situações e ainda não foi desenvolvido um sistema para medir isso. Outra maneira de saber é você se tornar parte da estrutura dos acordos dessas almas para saber o motivo. A próxima sessão de voo será configurada para que possamos nos manifestar como cachorro, pássaro, pedra ou apenas como energia da alma do homem e depois voltarmos a ser humanos. Muitos humanos tinham essa capacidade no passado. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 539. Faremos 1 minuto de silêncio em respeito e homenagem ao falecimento de Sua Excelência, o Presidente Heise, em um acidente nos últimos dias, para um dos líderes mundiais mais dinâmicos e prolíficos. Há outra condição dinâmica dentro do homem conhecida como a alma do homem que o mundo da ciência nunca entendeu nem atuou. A humanidade nunca compreendeu a totalidade desse princípio de vida. No mundo da medicina e da ciência, nunca entendemos a conexão da fisicalidade do corpo do homem com os raios cósmicos, que é a essência de como o homem é criado. O que isso significa? Nós acessamos os raios cósmicos comendo alimentos que atuam como sementes para absorver as energias da dimensão física. Essas são as energias ambientais, que chamamos de raios cósmicos, raios terrestres e o resto. Mas há uma maneira diferente de a alma do homem, ou o que chamamos de energia central, absorver as energias. A alma do homem está embutida no centro do corpo. O homem nunca entendeu a realidade de sua própria criação ou como ele é criado. Tampouco entendeu como usa os raios cósmicos que são convertidos pela alma do homem em interação com a alma da fisicalidade para criar emoção, o que leva à criação do homem. Isso acontece por meio de sua interação com o ambiente. O mundo da medicina chama isso de psicossomático, porque tem uma parte psicológica e uma parte física. Mas de onde vêm as duas partes e como uma leva à criação de um problema na outra? A ciência ainda não foi capaz de explicar como isso acontece. Mas os buscadores de conhecimento podem entender isso, porque vocês já chegaram a uma posição em que vocês podem fazer parte da comunidade universal e interagir com a emoção da comunidade universal. É por meio de suas emoções da fisicalidade que você se manifesta na fisicalidade. É a mesma linha de pensamento de quando dizemos que Deus disse: "Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo." E de certa forma criamos nossos próprios filhos à nossa imagem. E sentimos como a conduta de nossos filhos nos deixa felizes quando eles fazem algo bom, ou sofremos quando eles fazem algo ruim. Somos os criadores de nossos filhos e os fizemos à nossa imagem. Sofremos com a má conduta deles e desfrutamos de seus sucessos. O mesmo acontece com o Criador. Ele sofre com a conduta do homem e desfruta ou se alegra quando ele alcança a compreensão no processo da criação dentro de si mesmo. É aqui que precisamos entender como nossas emoções estão conectadas ao Criador e a que isso leva. Por que temos câncer? Como cada órgão e célula do corpo são construídos? Como nos manifestamos em diferentes formas e formatos por meio de nossas emoções? Quando ficamos com raiva, nosso rosto muda. Ou ficamos alegres e rimos quando ouvimos algo divertido. Por que algumas emoções podem se manifestar em explosões, enquanto outras podem ficar escondidas no fundo, na estrutura do cérebro do homem? Parece que elas não têm efeito sobre a fisicalidade, mas depois descobrimos algo que chamamos de doenças psicossomáticas. Algo que nunca soubemos antes é que psicologicamente nosso cérebro absorve parte de sua energia do universo por meio de raios cósmicos e carbono 14. Por meio das emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade, os raios cósmicos têm um efeito direto sobre as interações de nossas emoções na estrutura de nosso corpo. Nossos cientistas não entenderam isso. E quando falam sobre doenças psicossomáticas, eles na verdade não entendem como isso funciona ou qual é o processo. Psicologicamente, as emoções nos levam a um determinado ponto. Mas onde entra a dimensão física nisso? Como as emoções interagem e levam à nossa própria criação? O que isso significa? É importante entendermos como nossas emoções levam à criação de nossa vida física. Como isso funciona? Porque se você conseguir entender essa parte, será muito fácil controlar a transmutação e até mesmo uma combinação de transmutação e transporte. É muito simples de entender. Por favor, nessa parte aqui do workshop, tentem ver o desenho que o Sr. Cash fez para entender melhor. Continuando. Temos duas metades do cérebro e a alma no meio. E temos duas metades do corpo, esquerda e direita. O lado esquerdo do sistema neural no cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. O sistema nervoso está conectado em um estado de matéria e o que chamamos de somático, o que significa que é físico. O sistema nervoso é simétrico em todo o corpo. Os nervos estão conectados e vão a todos os lugares e a todos os sistemas do corpo. Lembre-se de que os nervos são uma conexão física. No entanto, por meio da magia da criação, as emoções não têm conexão neural. As emoções são um campo que vem da interação da alma do homem e da alma da fisicalidade e vem por meio do sangue do homem. Em outras palavras, as emoções criadas no lado direito do cérebro não têm conexão física com o lado esquerdo do corpo. Está conectado pelos campos. Mas o sistema neural está conectado fisicamente entre o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do corpo, enquanto as emoções estão conectadas por meio dos campos magnéticos. No entanto, algumas delas podem passar pelo sistema neural, mas criam uma dimensão de movimentação e interação com a corrente do sistema neural, juntamente com a corrente da circulação sanguínea, e isso leva à criação da dimensão física ou do corpo do homem. Portanto, criamos nossa fisicalidade a partir da interação dos campos da emoção, que não tem conexão física com o corpo, mas sim um campo que está conectado aos raios cósmicos. O mundo da ciência não entendeu isso, e portanto não consegue explicar por que surgem as condições psicossomáticas. Eles estão em um dilema para explicar isso, então eles falam muito, mas não entendem o que estão dizendo. De fato, a fisicalidade do homem é controlada por meio do sistema neural, mas a emoção do homem vem por meio de campos que não têm conexão física. É por isso que quando eu toco, todas as partes do seu corpo sentem isso. A mesma coisa acontece quando estamos com muita sede e bebemos água. Nós a sentimos em todas as partes do corpo, porque os campos vão a todos os lugares instantaneamente, e não precisa um sistema neural para confirmar isso. No segundo em que você toca a água, o gosto vai para todos os lugares. Ele vai para todos os lugares por meio dos campos magnéticos do corpo. Na verdade, você está transferindo a energia da água para cada célula do corpo por meio dos campos. Entretanto, às vezes esses campos podem transferir emoções por acidente ou qualquer outra coisa para o outro lado do corpo, porque estão conectados uns aos outros. Eles têm uma conexão de afinidade entre si. Também pode acontecer que os campos das emoções, por engano, sejam transferidos para outro lado. Se, por exemplo, os dois lados do cérebro não estiverem em equilíbrio e os campos da emoção forem transferidos para o círculo interno entre os lóbulos cerebrais, e se as informações energéticas criadas no lado direito não corresponderem ao lado esquerdo, então podemos acabar com todos os tipos de doenças, como câncer, depressão e tudo mais. É importante que vocês, buscadores de conhecimento, entendam isso quando fizerem a transmutação. Vocês precisam considerar como suas emoções levarão de volta à dimensão da fisicalidade, porque é a interação da totalidade desses campos que interagem com o campo de seu ambiente que leva à manifestação de sua vida física, que é sua cabeça e seu corpo. E por isso é por isso que temos características diferentes, porque há campos diferentes que influenciam a estrutura do útero da mãe. E porque a alma do homem no centro cria sua fisicalidade a partir da interação do campo do ambiente dentro do útero da mãe, e isso decide a forma do corpo da criança. E também como a estrutura da alma, a alma da fisicalidade e a fisicalidade do cérebro se manifestarão. Se a mãe for torturada durante a gravidez, esses campos serão alterados. Então você não terá uma alma perfeita ou um nascimento perfeito, porque essa emoção da terra para a mãe é transferida para a emoção da criança. Isso também afeta os campos de raios cósmicos da mãe, que são transferidos para a criança, e então você pode ter todos os tipos de problemas com o nascimento e defeitos na criança, porque você está tocando a energia desse sistema da alma. Os filhos de Mitra nascem puros e equilibrados porque recebem os raios cósmicos diretamente no ponto de nascimento, e isso os conecta às energias da comunidade universal. Isso significa que as emoções e a fisicalidade da mãe não podem tocar a criança. Os filhos de Mitra são filhos da emoção do universo e não filhos do abuso recebido do pai da terra com a mãe durante a gravidez, ou até mesmo do amor do pai pela criança. Funciona nos dois sentidos. A criança ela é protegida tanto do que é bom quanto do que é ruim. Ela está basicamente em outra dimensão no útero. Portanto, os buscadores de conhecimento têm que entender como controlar suas emoções durante a transmutação quando se manifestam. Acho que o Sr. Cash quis dizer é que quando você se conectar aos campos do universo, tudo sairá perfeito. Durante a transmutação, há a interação das duas emoções, que são provenientes da interação dos campos da fisicalidade do homem com o seu ambiente. À medida que progredimos e entendemos mais sobre nossa própria vida, descobrimos que, na verdade, estamos conectados à comunidade universal. Só que não sabemos disso ou como isso funciona. Tanto nosso cérebro quanto a fisicalidade estão conectados. A conexão entre nossas almas e a interação dos campos de nossas emoções levam à criação do sistema neural, que é tanto o estado de campo quanto de matéria, e, portanto, a manifestação do corpo físico e de tudo mais que está dentro dele. O sistema neural conecta todo o corpo fisicamente, e as emoções criam uma dimensão de campo em todo o corpo, o que permite que o corpo se manifeste como estado de Gans e não no estado de matéria. Então ele interage com os campos do ambiente, que é o útero da mãe. E como o óvulo veio da mãe, tem uma conexão direta com isso. Se uma criança nasce da emoção da alma da mãe e da alma do pai, então ela não tem nenhuma interação com o ambiente, porque ela vem da alma do universo, vem através do carbono 14. É uma manifestação da existência. Se você entender isso, isso revolucionará o mundo da medicina de hoje e mudará tudo como conhecemos. Um segundo benefício de entender isso é que isso mudará a forma como cada um de vocês fará a transmutação. Isso significa que você será capaz de conectar sua emoção com a emoção da alma e o ponto de chegada onde você se manifestará. Por exemplo, se você quiser se manifestar na Lua, você pode decidir fazer isso por meio da emoção da alegria e da fisicalidade que você teve na Terra. Então você se manifestará por meio dessa emoção de alegria. Você criará os campos que interagirão com os campos da Lua e isso levará a sua manifestação como uma nova criatura que pode sobreviver na Lua em uma forma e cor diferente. É uma perda de tempo ir para a Lua e viver em uma roupa de macaco. Por que não ter a liberdade de se movimentar pelo planeta em vez de ficar preso em uma roupa de macaco? Nunca conquistaremos o espaço se dependermos da necessidade de nos manifestarmos com a roupa de macaco do homem. O que acontecerá quando aterrissarmos em um planeta em que a força dos campos de sua roupa protetora seja igual ao campo do ambiente? A roupa não vai conseguir se manifestar e você não terá nada. Então você vai morrer. A menos que você seja capaz de expandir a alma do homem por meio de sua conexão com os raios e campos universais e então se manifestar no tempo, lugar e posição. Talvez as criaturas de outro planeta no universo que vivem neste planeta sejam verdes e azuis e tenham quatro pernas. Ou talvez um homem da Terra que apareça em outro planeta se manifesta nesse ambiente com seis olhos e duas pernas. Então todos saberão que aquele ser vem do planeta Terra. E os que têm quatro braços e seis pernas vêm de um planeta diferente no universo. No universo, reconheceremos pessoas de planetas diferentes pela maneira como elas se manifestam em um ambiente específico, da mesma forma que dizemos que você é chinês, indiano ou qualquer outra coisa, pela forma da manifestação da sua alma com o ambiente de onde vocês vieram. Se estivermos em um planeta, em algum lugar, saberemos quem é da Terra pela forma como ele se manifesta nesse planeta. É uma espécie de carteira de identidade. Então, nos tornaremos verdadeiros homens do espaço e nos juntaremos de fato à comunidade universal. Não estaremos aprisionados no tempo e no espaço como estamos aqui neste planeta. É assim que a vida será estendida. É assim que você existirá no espaço quando você transmutar. Em uma sala, você cria um campo magnético para ter olhos azuis e cabelos verdes. E em outra sala ao lado, você pode criar as condições para ter olhos verdes e pele azul. E ao passar de um cômodo para outro, você se manifestará como uma criatura diferente. Mas sua esposa o conhecerá, por meio de sua alma, e dirá a todos que ele é o cara que se manifestou de forma diferente no outro cômodo, mas é o mesmo homem ali. Ao compreender o princípio fundamental de como a criação funciona, entenderemos por que temos duas partes divididas em nosso cérebro e que as emoções estão nas duas partes separadas do cérebro e cada uma delas pode ser mapeada individualmente. As emoções criam os campos e, então, a fisicalidade. O sistema neural torna tudo simétrico. Com isso, você pode entender como as doenças são criadas, como a transmutação precisa ser feita e como, ao mudar a emoção da maneira correta e ao equilibrar as duas metades do cérebro, podemos mudar nossa altura, a cor do nosso cabelo e podemos fazer tudo o que precisamos fazer. Estamos abordando esses processos nas sessões de mensagem de voo. Na sessão, quando queremos ir a algum lugar, não é que queremos nos mudar, mas sim que criemos a emoção de nos mudar. Então, podemos transmutar. Não é que queiramos ir à lua, mas sim que criemos a condição da emoção da alegria de estar na lua. E então estaremos na lua. Então nos damos uma fisicalidade, porque podemos transferir a emoção da alegria e a fisicalidade irá transferir. Nas sessões de junho, faremos o processo de transmutação. Os buscadores de conhecimento terão que aprender que, em vez de quererem ir para a lua, eles terão que criar a emoção de estar na lua. Falei isso anos atrás, quando estávamos em Barletta, na Itália. Falei isso para um casal de italianos que estava sentado na primeira fila do ensinamento. Eu pedi para eles que movessem um copo com seus pensamentos. E o rapaz começou a fazer um monte de careta, forçando os olhos e se esforçando para mover o copo. E eu disse a ele, não funciona assim. Você ainda está preso no estado material da fisicalidade. Você tem que dar a emoção da alegria ao copo. Você pode dizer a ele que ficará feliz se puder vê-lo se mover. Então o copo se moverá. O copo tem uma alma e cada átomo na estrutura física do copo é um campo dinâmico e coletivamente eles trabalham juntos. Temos que entender toda a estrutura da criação. Quando entendermos isso, seremos capazes de criar as condições de transmutação e então de manifestação por meio das emoções. No entanto, é preciso ser capaz de equilibrar as emoções nos lados direito e esquerdo do cérebro para manifestar-se corretamente. Se não houver equilíbrio, você poderá se manifestar sem uma perna, por exemplo. Vemos isso no peixe zebra, onde os campos da emoção equilibram os órgãos. Por exemplo, se ele se manifestar sem um órgão, as emoções de querer esse órgão o manifestarão, se ele estiver faltando. Portanto, se você tirar o coração, ele vai recriar o coração. O mesmo acontece com suas pernas, nadadeiras no caso do peixe. Os répteis fazem isso do lado de fora, mas o peixe zebra faz do lado de dentro, porque ele quer que haja equilíbrio na totalidade emocional de sua existência em ambos os lados de seu cérebro. Por meio das conexões do sistema neural, ele não precisa ter um coração. Se você tirar o coração dele, e como os campos são criados nessa posição, então com as interações das emoções de querer viver, isso levará à criação de um novo coração que se conecta a todo o resto. Se seguirmos esse exemplo com nossa própria existência, logo descobriremos que nos tornamos parte da comunidade universal por nossa própria escolha, e não por um sistema. Fizemos uma pista para você, mas é você quem tem que colocar um avião nela e decolar. Você tem que ser um capitão e ter o conhecimento de como decolar com o avião da pista. Se você e o mundo da ciência entenderem o que eu expliquei, e estou mostrando na tela, todo o mundo da medicina mudará. Porque até agora não entendemos que os campos das emoções têm o poder de criar. É como se tocássemos o dedo do pé de alguém e ele imediatamente sentiria isso em todo o corpo, não é? E por que isso acontece? O sistema neural é um ambiente condutor no estado da matéria e precisa de conexão física. Isso não explicaria o fato de ser instantâneo, não é? É porque as emoções são campos que viajam pelo corpo instantaneamente. Isso ocorre porque a linha da emoção neste planeta proporciona uma conexão instantânea. Isso traz uma nova compreensão, não apenas para o mundo da medicina, mas também para o mundo da transmutação, do transporte e da vida do homem. No quadro geral, é assim que a alma do homem entra em equilíbrio com outra alma e cria assim uma gemiosidade. Por estar em equilíbrio consigo mesmo, ele mantém a integridade de sua fisicalidade. Assim, o homem nunca envelhecerá. A fisicalidade pode mudar de forma, mas a idade da alma permanece a mesma do dia em que ela nasceu. Você apenas muda de uma fisicalidade para outra. Esse é o segredo da vida eterna. Não é eterna na dimensão da fisicalidade. É eterna na dimensão da alma do homem e ela pode ir de uma fisicalidade para outra, porque a alma está no controle. Essa é a verdadeira vida eterna, ou o que eles chamam de fonte da juventude. Só porque as roupas que você usa estão velhas, não é preciso jogá-las fora. Basta comprar roupas novas para poder vestir a alma. É assim que viveremos no espaço por milhares e milhões de anos no tempo do homem. Porque 1 milhão de anos no tempo do homem não é nada no mundo da criação. Quando começarmos a viajar e a viver nessa dimensão, perceberemos e entenderemos como a criação funciona. Tudo vem de um simples movimento de visão de uma unidade de plasma, o que chamamos de plasma fundamental. Ele quer viver. Então se doa ao seu ambiente e se divide em dois, e então encontra o seu equilíbrio. Ele não apenas vive, mas vive para viver dentro do ambiente em que ele vive. É isso que o hidrogênio faz. Ele vive para viver dentro do ambiente em que se encontra. Ele interage com os elementos de seu ambiente e cria água, que é a essência da vida. A água é a essência do dar. É por isso que o H2O cria vida. Na realidade, o H2O é igual às duas metades do cérebro. Elas estão em harmonia uma com a outra por meio da interação com o oxigênio e o campo gravitacional. Absorvem os campos dos outros assim. Então, a partir dos átomos, eles criam as moléculas e então os oceanos e os universos. Você precisa de apenas um hidrogênio para criar cada elemento do universo por meio da dimensão da emoção e por meio da interação dos campos da emoção entre si, você pode dar a ele qualquer fisicalidade. Então você pode sustentar a alma por meio da interação desses campos com seu ambiente. Essa emoção cria uma reação com os campos da alma e com o ambiente. Esse é o processo de manifestação por meio das emoções. Em vez de manifestar fazendo com que a alma da fisicalidade interaja com a alma do homem, agora o ambiente pode se tornar a alma da fisicalidade. E então a alma do homem interage com o ambiente e dá a você a emoção para você decidir como você quer se manifestar naquele lugar. Chamamos isso de transmutação. Você transfere toda a energia, toda a vida do homem para uma célula ou um plasma. Ou você chama isso de nêutron. Quando o nêutron chega à nova posição, ele interage com os campos desse ambiente e se divide. Então a interação das duas metades que se dividiram criam um loop infinito, e o espaço entre elas cria uma emoção do homem. É assim que você se manifesta, e a partir delas você pode se multiplicar. Você só precisa de um átomo de hidrogênio ou um nêutron ou um elemento fundamental ou um plasma fundamental para criar um universo. Foi assim que o Criador criou o universo. ele partiu de um plasma e, a partir da interação do campo dentro dele mesmo, criou únicos. E é assim que você pode fazer. De hoje em diante, vocês carregam esse conhecimento com vocês. Mas vocês têm que entender que vocês só podem manifestar a fisicalidade se vocês acrescentarem os campos das emoções. Desde os primeiros ensinamentos que eu dei sobre a parte médica, eu sempre disse que são as emoções nas camadas da pele. Com esse conhecimento, todos vocês, buscadores de conhecimento, devem ser capazes de transmutar com o estalar de um dedo. Eu sempre dizia que eram as emoções. As emoções são campos dinâmicos e não estão conectadas à fisicalidade. Elas representam o centro de energia do homem e interagem com o centro de energia do ambiente. A interação entre os dois leva à manifestação física do homem. De certa forma, a alma do homem se torna o lado esquerdo do cérebro e a alma do ambiente se torna o lado direito, e a emoção entre os dois lhe dá, assim, a manifestação da fisicalidade no momento e no lugar. Se vocês, buscadores de conhecimento, e o mundo da ciência compreenderem esse princípio, o homem viverá a vida eterna. O homem pode continuar a viver a partir da alma do homem até o momento em que sentir que ele serviu ao Criador suficiente e reuniu força suficiente para confirmar a existência da beleza da criação dele, e então o homem poderá seguir em frente assim. Você nunca precisa morrer, seja em um acidente de helicóptero, na cruz ou em qualquer outra condição. A vida é preciosa, mas você só existe na dimensão da alma. E por meio da interação da alma, com a emoção criada pela interação dos campos dessa alma com o seu ambiente, para manifestar a fisicalidade em qualquer lugar do universo. Então, quando você quiser mudar para outro lugar, basta mover a alma e passar pelo mesmo processo no novo tempo, lugar e posição. Em um momento, você se torna um pastor, em outro, uma outra coisa, e séculos depois, uma outra coisa. Porque você deve se lembrar de que 1000 anos na vida do universo, para uma alma, é um estalar de dedos, mas para o homem sem conhecimento, ele fica pasmo com 1 ou 2000 anos. Agora você entende como o homem se aprisionou na falácia do tempo. O tempo não existe na dimensão da criação, porque o tempo começa no ponto e na posição em que a alma do homem e as emoções interagem com os campos do ambiente, o que leva, assim, a uma nova combinação de campos que chamamos de vida. Dizem que sempre que você pega um peixe, ele está sempre fresco, porque a separação da vida do peixe da água está em suas mãos. O tempo zero termina na água e começa novamente em suas mãos. Você pode colocar o peixe em um tanque e permitir que ele viva, ou você pode cozinhá-lo em uma panela para comer. Você é quem decide sobre essa alma. Esse peixe é sua fisicalidade e suas emoções decidirão o que fazer e se há um fim ou um novo começo. Será o início de uma nova vida em um novo ambiente? A interação dos campos das emoções com o fluxo de corrente da dimensão física, que é o fluxo neural e sanguíneo, leva à criação da fisicalidade do homem. É por isso que quando vemos certas formas e cores do corpo, dizemos que ele terá este ou aquele comportamento. É porque esse comportamento é criado a partir da emoção, e essa emoção criou esse tipo de fisicalidade. Não é que a fisicalidade tenha criado esse comportamento. Em vez disso, foram os campos dessa emoção que criaram essa fisicalidade. Quando o mundo da ciência entender isso, você será capaz de curar qualquer doença e transmutar para qualquer lugar no universo. E você poderá se manifestar em qualquer forma, cor, tamanho, raça, forma animal ou pedra, em qualquer lugar do universo, e não apenas na Terra. É por isso que quando os colocamos nos sistemas em linhas, alguns de vocês se tornaram peixes ou sereios. foi porque sua alma sentiu a emoção da alegria ao se manifestar dessa forma, naquele tempo, lugar e posição. É por isso que nunca lhe dizemos que você fez algo errado, porque você fez a jornada a partir da sua emoção. E foi a sua emoção que criou essa fisicalidade, porque você sempre quis ser uma sereia. Como buscadores de conhecimento, vocês têm que começar a entender isso e aprender a controlar suas emoções. Porque quando vocês transmutarem, vocês manifestarão tudo dentro de si mesmos. E há outra coisa a aprender. Se você encontrar os campos correspondentes de suas emoções com outra alma, ou o que chamamos de alma gêmea, então vocês não precisarão conversar entre si, porque ambos viverão uma vida na totalidade. Vocês se tornarão mais parecidos com uma molécula do que com dois átomos individuais. E então a vida terá um significado diferente. As almas não comem alimentos, mas precisam ter energia. As almas têm emoções e se conectam aos campos universais, raios cósmicos e carbono 14. As interações dos campos e das emoções criadas no cérebro têm uma limitação para sua força para cada dimensão. Quando você sente alegria, os pelos de sua pele se eriçam. Ou quando você sente raiva, sua pele treme e o suor sai instantaneamente de cada célula do corpo. Isso ocorre porque isso é criado por um campo e não pelo sistema neural. Quando a força dos campos das emoções muda, então se manifesta de forma diferente na pele. Isso é o que se entende por psicossomático. Em vez de psicossomático significar manifestar suas emoções em uma doença, podemos decidir como manifestar nossas emoções na dimensão da fisicalidade. E quando pudermos aprender a controlar os campos de nossas emoções e interagi-los com a alma, então a transmutação será muito fácil para nós. Mas enquanto estivermos apenas tentando enfiar nossa fisicalidade em uma mochila, teremos que continuar tentando e tentando, e não funcionará dessa forma. Na sessão mensal de voo da semana passada, pudemos ver isso claramente, e vimos como um buscador de conhecimento pode derrubar os demais. Uma pessoa só pode mudar a posição de todos, porque eles estão no ambiente do plasma do sistema e todos afetam uns aos outros. Nessas sessões, você está conectado a todas as outras almas de qualquer forma e se torna parte da estrutura satélite do sistema. Continuaremos a operar o sistema para ensinar a vocês como transmutar. Espero que vocês entendam o ensinamento de hoje e que ele mude o curso da história e da medicina do homem. E um dia, no futuro, quando assistirem novamente a esses ensinamentos, eles entenderão o quanto já estávamos avançados no conhecimento, mas ainda assim, o homem precisa entender isso passo a passo, para que possamos nos abrir cada vez mais. Se vocês voltarem aos ensinamentos sobre saúde de 10 anos atrás, vocês entenderão agora por que eu continuei falando sobre as emoções. Agora vocês entendem como as emoções são importantes na dimensão da interação dos campos do homem. E quando elas interagem com o ambiente do próprio corpo, isso leva à sua própria manifestação. Se vocês derem um passo além, vocês serão capazes de entender isso em um outro nível, no qual vocês podem mudar os genes e, dessa forma, nenhuma criança nascerá com doenças. Porque você pode elevar, transferir ou criar a dimensão dos campos que mudarão a dimensão plasmática do DNA e tudo mais. Você pode fazer isso, pois todos são pacotes de energia. Tudo o que você faz é equilibrá-los por meio dos campos das emoções para que os campos da estrutura encontrem um equilíbrio dentro de si mesmos e então nenhuma criança nascerá com deficiências, defeitos ou incapacitadas. Espero que vocês tenham entendido isso, pois se vocês trouxerem deficiências para a alma quando transmutarem, vocês acabarão manifestando esses defeitos no novo ambiente em que vocês iniciarão a nova vida. Ao entender isso, Você nunca criará uma criança com defeitos, porque essa criança no novo ambiente é você. E você precisa entender a totalidade das emoções da criação, e a totalidade da ciência da criação, e como as emoções interagem com os campos do ambiente, o que leva à manifestação da fisicalidade da entidade. Ouça esse ensinamento de hoje várias e várias vezes e tente entender. Se você o fizer, nas próximas sessões mensais, você será capaz de transmutar facilmente. Então você não precisará se perguntar se você realmente foi a algum lugar e viu tal coisa. Então você dirá que decidiu ir a algum lugar e então você foi até lá. Agora, daremos essa chance aos nossos buscadores de conhecimento e deixaremos que vocês decidam onde querem ir e o que querem fazer. Cabe a vocês entender como lidar com seus medos e emoções, porque a emoção é a manifestação, e aqueles que têm medo de lidar com elas nunca conseguirão ir a lugar algum. Vocês serão aqueles que dirão: "Ah, eu não fui a lugar nenhum e nada aconteceu comigo." Enquanto os outros estarão percorrendo as extensões do universo, como fazem agora. Esperamos que vocês, buscadores de conhecimento, tenham uma melhor compreensão de suas emoções. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 539. Na próxima semana ou duas, anunciaremos o período em que a conferência em Isfahan será realizada. Até o momento, não temos a data exata, mas teremos a data em breve. Aqueles que quiserem participar, inscrevam-se agora para que tenhamos o número de participantes e possamos resolver o restante mais tarde, assim que obtivermos permissão das autoridades. Esperamos que seja em novembro deste ano. Os buscadores de conhecimento viajarão coletivamente da Europa para o Irã. Os vistos e tudo mais serão organizados pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã. Pergunta para o Sr. Cash. Os raios cósmicos permitem a transmutação do universo. O mesmo acontece com únicos ou também é preciso mudar a força da alma para isso? Sr. Cash responde. Viajar no únicos é apenas uma força de campo diferente. É como no mundo físico, onde a quantidade de combustível que temos em nosso tanque decide até onde podemos ir. No plasma, acumulamos força de campo durante nosso ciclo de vida na Terra por meio da absorção dos campos. E nossa conduta na fisicalidade também afeta a forma como nossa alma absorve campos, o que decide onde acabaremos no universo. Será nosso destino final como alma. No caso da transmutação, a abordagem é diferente. Decidimos sobre o compartilhamento e a força com a qual o nosso carro pode ir. Podemos decidir pegar um carro de corrida para ir rápido ou um carro normal, ou podemos ir de bicicleta e pedalar um pouco de cada vez, se quisermos apreciar a paisagem. A força com que andamos dependerá da interação das emoções com a alma do homem. Se compreendermos a totalidade da criação e pudermos ir com a força do Criador, poderemos alcançar instantaneamente a alma do Criador. Ou você pode ser como algumas almas que estão pedalando há milhões de anos, mas ainda não alcançaram o ponto de partida. A força que você reuniu permite que você escolha essa dimensão. No cristianismo, alguém no passado entendeu algo, mas nunca conseguiu moldar e explicar isso. E então isso começou a ser abusado e mal utilizado por algumas pessoas. Alguns dos verdadeiros santos foram capazes de atingir esse nível e criar essa condição. Não estamos nos referindo àqueles que agradavam as pessoas e depois elas transformavam em santos. Não são essas. Estamos nos referindo àqueles que realmente entendiam algo. E há pessoas como essas hoje que podem viver e criar essa condição. São elas que entendem qual é a força necessária para fazer o que querem. Costumavam chamar alguns santos como o santo dos pescadores, por exemplo, porque ele conseguia transferir essa energia de dentro de sua própria alma para as almas daqueles que pescavam. Essa fome de compartilhar. Havia pescadores que pescavam apenas para matar o máximo que podiam, e havia pescadores que salvavam vidas e traziam equilíbrio. Com isso, você pode entender o que é um santo. Mas, em geral, as pessoas abusaram da ideia dos santos além da imaginação. É você quem decide a força da crença, a alma, a emoção. E então você pode sentir se qualquer outra pessoa sente essa mesma emoção e entra em contato com você. Pergunta para o Sr. Cash. Se uma pessoa está andando no parque e é baleada por outra pessoa, isso é feito por acordo entre as almas? As duas almas precisam concordar para que isso aconteça? Uma alma tem poder sobre a outra? Sr. Cash responde. Não é. Há diferentes maneiras e diferentes razões para as coisas acontecerem. O homem que levou o tiro estava lá por acidente? Ou as almas concordaram em estar lá? Foi por coincidência que o homem foi pego na ação do outro? Ninguém sabe o que as almas concordaram. Uma alma simplesmente decidiu fazer isso ou foi um acidente? Ou uma alma decidiu fazer o que queria e depois para ver o que aconteceria? Em resumo, parece que o Sr. Cash está dizendo que nem sempre sabemos por que as coisas acontecem da maneira como acontecem. O caso das plantas que cultivamos para comer é diferente. Essa condição foi aceita na estrutura da alma das plantas como o arroz e o trigo. Elas dão coletivamente não a alma do homem para chegar a uma ordem superior, porque a alma do homem é de uma estrutura maior. A energia da alma dos grãos é adicionada à nossa alma. Aqui, mais uma vez, o Sr. Cash está falando sobre juntar almas. Ele falou sobre isso algumas semanas, quando ele estava discutindo como os pastores têm tempo para contemplar a vida e se juntássemos nossa alma à alma de um pastor, poderíamos nos elevar. Mas aqui ele está falando sobre a energia da alma. Mas será que essa energia tem o poder de criar vida? Não está claro, mas parece que ele está dizendo que quando vemos alguém atirando em outro homem, não sabemos o que as almas combinaram entre si. Pode ter havido um acordo para que as almas se encontrassem naquela hora e naquele lugar. E não sabemos se o homem que foi morto tinha o desejo de se separar da sua fisicalidade. Ou pode ter sido acidental. E não sabemos se a alma que disparou a arma queria chegar a outro ponto e estrutura em sua vida que havia sido estabelecido por sua alma. Nunca saberemos, a menos que nos tornemos parte da estrutura onde os arranjos estão sendo feitos pelas almas. É impossível saber porque há potencialmente muitas combinações diferentes de interações que poderiam ocorrer. Pode haver trilhões e trilhões e trilhões de interações das quais não temos ideia. Ainda não criamos um sistema que possa medir todas as diferentes interações e o que, onde e por que certas condições ocorrem. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento falou por um longo tempo e você pode ouvir a gravação. Vou resumir brevemente o que entendi que ele disse. Ele pratica algum tipo de Tai Chi ou Qigong e conta sua respiração e diz que pode sentir os campos em seu corpo. Ele queria saber como poderia ir mais além. Sr. Cash responde. Você não precisa ir muito além, mas você precisa entender melhor. Se você alcançar o ponto de compreensão, será muito fácil. Você não terá problemas com isso. Há uma diferença entre trabalhar com os campos da criação e manipulá-los. Você precisa aprender a manipular os campos da criação. Você faz isso por meio da essência das emoções, e esse é o segredo da transmutação, de como você interage com o ambiente e de como você se manifesta dentro desse ambiente. Esta não é a primeira vez que o homem entende isso. No passado, muitas almas entenderam isso. Na história do homem, tivemos pessoas que podiam se sentar em um banco e se transformar em um cachorro, e um segundo depois em um pássaro, e depois em uma pedra, e em seguida voltar a ser um homem. Isso acontecia porque elas conseguiam entender a emoção de cada animal ou de cada condição e podiam criá-las. E por meio disso, a fisicalidade se convertia. A chave para isso é a criação da emoção. E você não precisa do sistema nervoso para lidar com isso, porque o sistema nervoso usa a emoção para criar o que já existe. Fizemos tudo da maneira errada. entendemos a fisiologia do homem da maneira errada. Aqui o buscador de conhecimento diz: esta é a parte que eu estou perdendo aqui. Não tenho certeza de qual emoção criar para o quê. Sou capaz de controlar os campos e os movimentos e senti-los como eu quero, mas não tenho certeza do que fazer com isso. Sr. Cash responde: a emoção tem uma certa força e uma certa capacidade nessa força. É isso que você precisa entender, e então você poderá controlar isso. É como a emoção do amor. Você ama uma pessoa e cria essa emoção de amor. Mas então você muda a emoção para a dimensão da fisicalidade e, em vez de amar a sua amada, você passa para o ato físico de o que quer que venha a seguir. Se você tivesse fortalecido o campo do amor, em vez de cruzar essa linha para ir para a fisicalidade, você teria alcançado um nível mais alto de alegria do que o que você realmente obteve daquela interação física. Mas, por outro lado, viemos aqui, ou nossa alma decide aceitar a dimensão da fisicalidade com a força da fisicalidade, para que possamos apreciar a beleza da fisicalidade. Então desfrutamos dessa emoção somente até o limite da fisicalidade, não além. Não permitimos que nossa vida, nossa alma, nossa emoção vá um passo além da fisicalidade. Se nos permitirmos ir além da fisicalidade, então experimentaremos uma dimensão completamente diferente. Então a fisicalidade, por ser um pacote de força inferior, torna-se irrelevante. Fazemos isso com nossos filhos. Quando amamos nossos filhos tão profundamente, essa é uma força da emoção do amor. Se abraçarmos nossa esposa, será uma força da emoção do amor diferente. E ela criou nossos filhos para que nós dois desfrutássemos. Portanto, há uma força diferente ou uma emoção diferente de amor que temos por nossa esposa e nossos filhos. Não temos o mesmo sentimento, a mesma emoção da fisicalidade com nossos filhos que temos com nossa esposa. Isso funciona nos dois sentidos. Isso ocorre porque aprendemos a criar um senso diferente de emoção de amor, um para a mãe e esposa e outro para a filha como nossa criança. E é aí que o nosso amor para. Portanto, temos que aprender a estender esse amor para abraçar o universo. Quando pudermos amar o universo da mesma forma que amamos nossos filhos, então encontraremos uma resposta. Mesmo quando temos filhos diferentes, nós os amamos de forma diferente. Podemos aprender a amar e a fortalecer o amor. Aqui o Sr. Cash diz que ele observou um belo encontro enquanto esperava em uma fila em um aeroporto recentemente. Havia um pai, duas filhas com cerca de 20 anos de idade e a mãe. A cada poucos minutos o pai demonstrava um sentimento tão puro e amoroso em relação às filhas. E ele tocava sua segunda filha com uma emoção diferente e uma emoção totalmente diferente em relação à sua esposa, que lhe dera as duas para amar. Não era falso. Era uma confirmação linda e contínua de adoração pelas duas meninas. Ele demonstrou sua natureza de ser muito gentil, mesmo quando havia transtornos. Podemos aprender a amar, seja nosso parceiro, nosso próprio filho, que vem de nossa esposa, e podemos aprender a amar outras coisas. E se amássemos tudo da mesma forma que amamos nossos filhos? Muitas pessoas me dizem: ah, Sr. Cash, você é tão inocente e simples, é por isso que os buscadores de conhecimento vêm e fazem todas essas coisas. Mas eu digo: é assim que é. Eu lhes dou o amor, mas são eles que o roubam de si mesmos por não receberem mais. Eu não os corto, eles se cortam dele. Compartilha o mesmo amor com todos, da mesma forma que compartilhamos o conhecimento. Não excluímos ninguém por causa de sua raça, cor, religião, cultura, tamanho, forma, cegueira, deficiência, professor ou quem quer que seja. Compartilhamos igualmente com todos vocês. Para todas as centenas de milhares de pessoas que ouvirão este ensinamento online nos próximos dias, não faz diferença quem ouve. Meu conhecimento e meu amor por vocês é igual para todos. E o meu amor e a minha emoção são o conhecimento que eu dou a vocês. Como você muda essa emoção com sua fisicalidade para criar o que quer que seja, depende de você. Alguns de vocês gostam de ajudar os outros e outros criam seu próprio câncer porque isso mostra sua ganância e tudo mais. Foram vocês que colocaram o bloqueio no nível dos campos, no nível da fisicalidade. Se você deixar isso de lado, então você poderá fazer tudo. Aqui o buscador de conhecimento diz: vou ver como proceder com isso. É um lugar interessante para observar e brincar. Sr. Cash responde: sim. Tente entender que é você quem cria uma limitação para si mesmo ao dizer: eu consigo sentir isso ou aquilo. Tente não colocar essa limitação, sinta tudo, e então você verá o que acontece. Que o buscador de conhecimento diz: na primeira vez em que você sente os campos, você se pergunta se o que sente é real ou se está apenas imaginando, porque é muito diferente. Sr. Cash diz: sim, é muito diferente. Só precisa de prática. Aqui o buscador de conhecimento diz que estava usando um método de levantar pesos e segurá-los por 80 segundos para aliviar a dor no corpo. A emoção de levantar o peso é como espremer a energia do cérebro para o corpo. Nós realmente aumentamos o campo gravitacional central do corpo? Sr. Cash responde: tudo depende da sua condição de aceitação. O que você quer com isso e qual é o seu objetivo ao fazer isso? É como hoje em dia. Diferentes exercícios se tornaram moda e eles dizem que é preciso forçar os músculos até o ponto da dor, como eles dizem, sem dor, sem ganho. O Sr. Cash diz que isso não é necessário. Você não precisa forçar o corpo até o ponto máximo de dor para obter os benefícios que deseja dele. É o mesmo com o plasma. Não precisamos ir ao extremo mais alto da força do campo para obter algo. Um dia se tornará mais comum o entendimento de que não precisamos de 80 segundos. Precisamos apenas de nenhum segundo para chegar a esse ponto. Nesse entendimento, vamos para as forças mais baixas em vez das mais altas. O homem criou para si o entendimento de que tudo tem que ser mais, e quanto maior for, melhor será. E essa é exatamente a maneira errada de agir. Temos que aprender como passar por um campo inferior para chegar às posições superiores, a dar e receber. Você precisa se esvaziar. É preciso entrar em um campo de força inferior, que tem um denominador comum maior de força, para entrar em contato com mais. O Criador não diz: ah, eu estou no topo e sua alma está dentro de mim. Nós estamos dentro da alma do Criador. Ele é tão humilde e é isso que não entendemos. Quando o homem entender isso, haverá uma mudança para ele e será mais fácil alcançar muitas outras coisas, seja a transmutação, a alimentação do corpo e o resto. Ainda não entendemos isso e por isso estamos sempre buscando algo maior. É como na época dos soviéticos, em que a política deles era construir prédios enormes para que as pessoas se sentissem importantes. Mas o homem que vive uma vida simples em uma pequena casa de campo entende mais do que os presidentes que vivem nos palácios das nações. Ele está mais próximo de si mesmo do que eles estão de si mesmos, e não importa se eles chamam isso de Deus, Criador ou o que quer que seja. Tente fazer o caminho inverso. Em vez de 80 segundos, tente nenhum segundo e tente alcançar a posição instantaneamente. Então você entenderá. Enquanto você estiver esperando para reunir os campos, entenda que é assim como funciona. E então você poderá fazer isso da maneira que quiser e no minuto que quiser. Há uma diferença muito grande entre passar pelos campos menores e pelos campos maiores. Isso ocorre porque ainda não entendemos o funcionamento da criação, e é por isso que criamos tantas regras para isso. A criação não tem regras. Em vez disso, é sobre compreensão. E não tem nenhuma condição, exceto dar, que é o amor. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento conta sua experiência na sessão de voo da última sexta-feira. Ela estava viajando em um raio cósmico pelo universo e tudo estava preto e ela sentiu como se estivesse em algum lugar no meio do nada. Sr. Cash responde: como eu sempre digo, eu não estava lá. Não sei onde você esteve. Na semana passada, trouxemos um novo sistema para a sessão e ele definiu a totalidade da transmutação e muitos de vocês entenderam o que fazer. Mudamos as fases, entendemos, trouxemos os campos cósmicos e os raios cósmicos de certa forma, uma condição da alma cósmica. Na próxima sessão, esse sistema será muito mais sofisticado, completo e levará vocês a qualquer dimensão. Se você quiser, você pode decidir ser a alma de uma pedra, uma alma de vegetação ou vida, ou a alma do homem como um campo de energia. Todos eles serão cobertos por esse sistema quando você transmutar. Esperamos que o sistema esteja pronto na próxima sessão, então veremos como vocês, como buscadores de conhecimento, entenderão exatamente o que estão fazendo. Alguns dos buscadores de conhecimento nos enviaram seus planos do que pretendiam fazer na última sessão, e eles o realizaram sistematicamente. Eles montaram tudo sozinhos. Será muito interessante o que vocês decidirem fazer na próxima sessão. Na sessão de junho, todos vocês devem usar 2 fones de ouvido e podem tentar usar 2 telefones celulares ou conectar os 2 fones de ouvido ao mesmo telefone. Isso permitirá que você vá para mais dimensões e possa transmutar mais rapidamente. Pergunta para o Sr. Cash. Que buscadores de conhecimento disse que notou outros buscadores de conhecimento, mas eles não anotaram na sessão de voo. Mas depois houve um buscador de conhecimento que anotou. Ela disse que era semelhante à telepatia que ela consegue fazer. Ela disse que é um lugar sem tempo, mas ainda parece haver algo como linhas do tempo. Ela acha que eles não estão na mesma frequência. Sr. Cash então responde. Não há frequências no estado de alma de plasma. O que acontece é que vocês dois não estão na mesma força de campo, e é por isso que vocês não conseguem se ver. É como quando os aeroportos às vezes não conseguem pousar as aeronaves ao mesmo tempo, e eles fazem com que você voe em uma formação circular enquanto espera para pousar. É um pouco como estar em um cilindro vertical. Se você for o avião no topo, você pode ver os outros aviões voando abaixo de você. Mas os de baixo geralmente não o veem, porque você está em uma altitude diferente. Essa é uma analogia para não estar na mesma força de campo. Comparando essa analogia com a força de campo, você teria que se colocar em uma força ou altitude mais baixa para ter um denominador comum com o outro. Por exemplo, se você estiver muito alto para a pessoa que você ama, então você não poderá ser alcançado por ela. Se sua amada é a Terra, então você quer ser capaz de pousar nela. O mesmo acontece com a estrutura da alma. Temos que aprender a nos colocar em um nível mais baixo de força para ter um denominador comum com os outros. Normalmente, a humanidade acha que precisa ser maior para conseguir mais. Mas se você é um doador e vai para uma força menor, então você encontrará o caminho para tudo. E é com isso que muitos de vocês, buscadores de conhecimento, têm tido dificuldade. A vida não começou com o ouro. A vida começou com o hidrogênio, que depois produziu o ouro. E é isso que vocês não entendem. Porque o hidrogênio é um ouro por si só. Porque ele sabe como fazer ouro a partir de si mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 158, você disse que se você controlar seus pulmões, agora poderá ver e decidir o fluxo da energia e com isso decidir a forma do homem. Minha pergunta é, como eu posso controlar meus pulmões e que tipo de respiração é melhor para conseguir isso? Sr. Cash responde, você não precisa controlar os pulmões. Você precisa entender a energia. Parece que os buscadores de conhecimento não estão entendendo isso. Vou tentar explicar novamente de uma maneira diferente. Então aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash desenha o Cohen, o aminoácido, no quadro branco. Seria bom vocês verem esse desenho e acompanhar aqui com a leitura. Nós o chamamos de Sr. Cohen. No mundo do estado da matéria, eles dizem que esse nitrogênio faz parte do aminoácido. No mundo dos raios cósmicos, ele é o carbono 14. E é assim que o homem está conectado ao universo. Mas os cientistas não entendem isso. Esse nitrogênio é uma cesta de energia, e é por isso que você o coloca no solo para poder plantar. porque você conecta o solo aos raios cósmicos e eles retiram do universo o que precisam. Há um limite para a quantidade de energia que a matéria física da alma deve receber dos raios cósmicos. Quando é demais, você tem todos os problemas de ter energia excessiva, porque ela pode se solidificar no estado de matéria sob as condições certas e isso pode se tornar assim coisas como câncer. Você tem o carbono, que se conecta à fisicalidade, você tem a gravitação, que é o oxigênio, a fonte de energia, que é o hidrogênio, e um tanque de reserva para essa energia, que é o nitrogênio. O nitrogênio no Cohen, no aminoácido, é na verdade nitrogênio 14, ou carbono 14. Isso conecta você à energia universal e faz parte da estrutura. O Sr. Cash está se referindo à pergunta e diz aqui que você não controla a respiração. Tudo que você precisa é controlar o nitrogênio ou nitrogênio 14, que na verdade é a conexão do carbono 14 com o universo. Mas o homem não está ciente desse conhecimento, então ele diz: "Ah, isso é apenas um aminoácido." Sim, mas ele também se conecta ao estado da matéria do homem. E esse nitrogênio, ou nitrogênio 14, ou carbono 14, conecta você à energia universal. Se você entender isso, então você entenderá muito. É por isso que a respiração muda, porque 65% do ar que você respira é nitrogênio, ou nitrogênio 14, e 16% é oxigênio. Você está conectado aos campos universais, mas você simplesmente ignora isso, que faz parte da sua própria existência. Portanto, no futuro, teremos que aprender a controlar o carbono 14 em vez de fazer exercícios de respiração. Pergunta para o Sr. Cash. Recentemente, você nos ensinou que os hemisférios do cérebro se alternam a cada 4 horas e que apenas uma metade fica acordada por vez durante a noite. Como é isso durante o dia? Sr. Cash responde: "Eu mesmo. Eles continuam a se alternar. O homem inventou a ideia de noite e dia de acordo com a rotação do planeta. No universo não tem isso. Então o que aconteceria com o cara que faz o turno da noite e dorme durante o dia quando você está acordado? Em um período de 24 horas, há momentos de descanso e momentos de operação. O tempo de descanso não é um descanso total em que não se faz nada. É um tempo de campos de energia mais baixos para que o sistema possa ser nutrido e reparado. Durante o tempo de descanso, metade do corpo faz uma pausa, mas ele energiza todo o espectro do plasma, do inferior ao superior. Não é apenas em um nível de energia que tudo é feito." Pergunta para o Sr. Cash. "Você ensinou que no momento em que os dois hemisférios do cérebro estão sincronizados, o trauma emocional pode ser estabelecido. Esse momento também pode ser usado novamente para reharmonizar, de modo que a alma possa assumir o controle e transformar ou elevar as emoções? E quando sabemos que os dois hemisférios do cérebro estão em equilíbrio, isso pode ser treinado?" Sr. Cash responde: "Sim, você pode treinar o cérebro para estar em equilíbrio, e começaremos a treinar vocês para serem capazes de fazer isso nas sessões de junho. Queremos que isso seja desenvolvido. Esperamos que antes da conferência do Irã, sobre como usar e controlar suas emoções para o sistema de transmutação. Existe a possibilidade de que, se tivermos sucesso na conferência do Irã, também mostraremos a transmutação nessa ocasião, juntamente com o transporte. E então, expandiremos isso em Washington. É importante que façamos isso, porque assim o transporte e a transmutação se tornam um só. E se você aprender a transferir energias dentro do tempo de transmutação, você poderá se manifestar a qualquer momento e em qualquer lugar, e o espectro de energia da força do campo se manifestará em uma dimensão totalmente nova. Os cientistas nunca entenderam que o segredo da criação está no fluxo do campo. Quando eles olham para um cérebro, eles dizem: 'Ah, esse ponto é para essa emoção.' Eles não sabem que esse pequeno ponto para emoção é a essência de como você foi criado. Não importa quão pequeno ele seja, esses pequenos pontos são onde você se conecta a uma emoção e cria um fluxo de campo dinâmico que, em interação com o estado da matéria, cria a fisicalidade do homem." e então o sangue lhe dá a dimensão, ou o que chamamos de alma da fisicalidade. Essa compreensão envolve o estado da energia, da matéria, do plasma e o estado do que chamamos de criação de campo, ou raios cósmicos e campos cósmicos. Quando você dominar isso, você poderá facilmente passar de um para outro e fazer todo o resto. Pergunta para o Sr. Cash. Há algo que você gostaria de dizer ou que possa esclarecer sobre a situação no Irã após o incidente com o helicóptero? Sr. Cash responde. Em minha opinião, e não acreditamos, com base nos dados científicos disponíveis, que a queda do helicóptero tenha sido um processo natural. Expressei isso muito claramente em uma comunicação muito direta com a liderança iraniana. É a minha opinião mais forte e não olhamos apenas para a situação atual, mas também para ver quem se beneficiará com essa ocorrência internamente no Irã. Por mais que se possa alegar que foi um acidente, também se pode alegar que foi uma sabotagem, de acordo com o que foi revelado nas últimas horas. Pessoalmente, acredito que isso foi planejado internamente de dentro do Irã. Veremos quem surgirá para se tornar os novos líderes, e quais pessoas viram os líderes atuais, como o presidente Raisi, como um obstáculo ao que planejaram para o futuro do Irã. Minha opinião direta foi dada à liderança sobre o que aconteceu e o que precisa ser feito. Estamos caminhando para uma monarquia e isso faz parte dessa estrutura. E isso não acontecerá. Esses atos podem ser parte de uma luta interna. É tão possível quanto o que os outros estão falando sobre a causa, como o clima ou qualquer outra coisa. Teremos que ver quem se beneficiará com isso e quem será o substituto. Vimos algo semelhante ocorrer na monarquia saudita nos últimos 10 anos com a nomeação do novo príncipe. Tudo foi preparado para que ele fosse o novo governante. Eu avisei sobre isso. E se o Irã se encaminhar para uma monarquia religiosa, então é melhor não ter nenhuma monarquia. Se você já trabalhou no ramo de helicópteros, sabe que isso não pode ter sido um acidente. Você não desaparece de repente, então algo acontece. Há muitos sis e mães. O helicóptero desceu direto, e isso é um sinal de que ele estava paralisado internamente e não colidindo com algo. Posso estar errado, mas me parece que houve uma luta interna e esses dois caras faziam parte da criação do que chamamos de monarquia. De acordo com os dados científicos, o Ayatollah Khamenei tem apenas alguns anos de vida devido ao seu câncer e tudo mais. E então temos aqueles que foram mimados para se tornarem governantes. Então eles teriam que remover o homem que possivelmente seria o próximo na linha de sucessão para governar. E há outras coisas acontecendo com o Irã, como 5+1, negociações e pressão com a Shanghai Corporation e o resto. Isso levou a uma direção que eles não queriam seguir. O novo príncipe na linha de sucessão deve manter esse status quo. Aprendemos com os filhos do Ayatollah Khamenei, ex-líder, e como eles foram preparados para se tornarem o próximo líder, mas foram eliminados por aqueles que estavam buscando uma posição. Há uma possibilidade, com as diferentes teorias de conspiração, de que os israelenses tenham feito isso. Os dados que reuni mostram que é uma possibilidade, mas por meio de informações diretas, chamadas telefônicas, comunicações, bloqueios, cortes, isso não faz sentido. A decisão do Irã deve mudar para se tornar um comitê, e há pessoas nessa posição que não gostam da ideia de um comitê. Elas gostariam que seu filho se tornasse o governante, e algumas das pessoas que deveriam fazer parte do comitê do Ayatollah Khamenei já carregam passaportes britânicos e americanos em seus bolsos. É preciso entender toda a política do Oriente Médio e observar o que é o que. Agora vemos que o genro mais novo da Ayatollah Khamenei já foi nomeado como novo ministro das Relações Exteriores do Irã, e o genro mais velho é o primeiro-ministro do Irã. Eles estão tentando manter as coisas na família, e isso diz muito sobre o que está acontecendo e o que está sendo preparado para acontecer. Isso nos mostra que eles estão preparando o terreno para que o filho da Ayatollah Khamenei se torne o próximo líder, e essa foi uma luta interna. Veremos se estamos corretos. Fim do índice rápido do workshop 539.